Brasil. É um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta. Da cidadezinha, no meio do nada, existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Uma pregação que eu ouvi, que todos nós temos dons, né? Eu não sabia qual era o meu. Eu comecei a orar e pedir para Deus: Senhor, me mostra qual é o meu dom, que eu quero contribuir mais com o Anjo da Esperança. Eu quero contribuir com alguma coisa que eu faça. Aí eu fiz 4 pães. As pessoas gostaram. E aí começaram a pedir para eu fazer. Deus foi tão bom comigo, foi me abençoando, que eu amasso os pães, eu já pego e já faço a doação, porque eu tenho certeza que se não tiver vendido, eu vou vender. Estou pregando o Evangelho através da doação dos pães para o Anjo da Esperança, que é onde eu jamais conseguiria chegar. Novo Tempo chega por mim. Seja um Anjo da Esperança e nos ajude a transformar vidas. Acesse anjosdaesperanca.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. A Bíblia contém princípios morais e espirituais para a vida. Reflita sobre isso dia de hoje. Salmo 85, versículo 10. Diariamente você ouve reflexões bíblicas para ficar mais perto de Deus. Somente Jesus viveu como um homem justo entre os homens. Tempo de refletir com o pastor Hamilton Menezes, aqui na Novo Tempo. Haja Luz. Adquira o box com DVD e CD Haja Luz, da cantora Laura Morena. Jesus, filho de Davi. Ligue 0300-789-1111 ou acesse novotempo.com/loja. Gravadora Novo Tempo. Música que toca o coração. Músicas mais pedidas da nossa programação, você ouve agora, às 10 mais da Novo Tempo. Povo bonito, que bom ter você com a gente ligado aqui na Voz da Esperança. Bênção demais, hein? Tá na hora, às 10 mais pedidas chegando, Vanderlei Siqueira juntinho com você. No seu fim de tarde, comecinho de noite, como é que tá aí? Saindo do trabalho já? Já bateu o cartão? Ô, benção. Tá no carro e acabou de ligar o rádio. Bem-vindo ao momento aqui, as 10 mais pedidas. Prazer e alegria imensa ter você aqui no meio de semana, quarta-feira. E a benção poder ouvir aqui o seu alô, o seu abraço, o seu carinho. Gosto muito, viu? Obrigado a você que é compositor, você que é cantor, você que faz a diferença aqui na programação da Rádio Novo Tempo. E é você também, ouvinte, viu? Você faz a diferença, você faz aqui essa lista bonita que volta amanhã, a partir das 6 da tarde, tá? Combinado? Te espero, hein? Está na hora de notícias e depois começa o Frequência Novo Tempo. A gente não se conhece pessoalmente, mas construímos juntos um futuro, visando a eternidade. Trabalhamos pelo próximo para servir a Deus, pois há força e poder quando nos unimos. Obrigado, Anjo da Esperança, por fazer parte dessa missão. Um novo tempo para você e para as novas gerações. Todas as noites você ouve o Gospel Internacional. There was a garden, there was a man. That's what I say when you. As melhores músicas cristãs internacionais. We will stand and sing. Glory to. Às 11 da noite, no horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Por que guardar o sábado? Fé é sentimento? Onde está Deus quando acontecem tragédias? Orar muda alguma coisa? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia. E você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. 12 98244 4449. E peça seu estudo bíblico gratuitamente. Você pode ouvir a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil. Estas são algumas das nossas emissoras. Em São Paulo, Campinas, 830 AM. Em Teresópolis, Rio de Janeiro, 96,1 FM. No Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 97,3 FM. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 99,9 FM. E pela internet, novotempo.com/rádio. Ouça e participe da nossa programação. Você sabia que a ansiedade é uma enfermidade que afeta grande parte da população mundial? Inquietação, impaciência, fadiga, dificuldade de concentração, irritação, tensão muscular e distúrbios do sono são alguns dos sintomas. Se você tiver três ou mais desses sintomas, procure um profissional de saúde mental. Cuide do seu bem-estar físico, mental e social. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Você que acompanha a Rádio Novo Tempo já sabe que a gente gosta de boa música. Então siga também a playlist Adore com a Novo Tempo, no Deezer e no Spotify. Lá você fica por dentro de todas as novidades e ainda descobre o que as outras pessoas, como você, estão escutando. A gravadora Novo Tempo está também nas plataformas digitais. Escute agora de onde você estiver.